נתיב הכל טוב, בערה בתוכי, כאין כמוה. Fogo fome foi tão intenso me arrebatou por completo dias douradeus até quando tive o coração tão repleto de um amor que calou todo o caos algo tão febril e incomum se depois de tudo somos nada outra vez passou paixão então não sei talvez fogo fome foi intenso me arrebatou por completo dias douradeus até quando tive o coração tão repleto de um amor que calou todo o caos algo tão febril e incomum se depois de tudo somos nada outra vez passou paixão então não sei talvez